Autorizado, táxi, ponto de espera, 690, azul 4209. Autorizado, táxi, ponto de espera, 186, quanto tempo é o caso? Total 9908, funcionando. Prossiga. Beleza, só para informação, qual o motivo que não pode enviar meu I-58 nesse horário, senhor? Apostil, nós temos uma noção em que a partir do dia 26/11 não poderia. O 419 vai via Juliette ou Pátio? A seu critério. Ok, obrigado. Solo Salvador, Rio 5972 para o PUSH. Autorizado, chamo tanto para o táxi. 5972. Jet 57 no meia, 4 milhas para o marcador externo, completo final, chame a torre no 86. Boa noite, senhorita. Melhoras em Nagripe. Obrigada, boa noite. Boa noite, Salvador Webjet 5716, trem checado em aproximação. Boa noite, autorizado. Pouso 080 grau 07 nosso, Webjet 5716. Livre, pouso Web. Salvador Azul 4209, ponto de espera pronto, boa noite. Boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4209. O Web ainda não passou o marcador, quiser liberar? Ciente, grato pela informação, Web 57 no meio. Continue autorização e autorizado o pouso. Ok, passo o marcador agora. Obrigado. Cinco nove sete dois. Eu já consultei o centro, já informei, ela foi fazer uma análise e na minha avaliação aqui só pode ir pelos 58, desde que faça uma CHG. Você está formando para o Rio 5972? Não foi que nós solicitamos essa mudança não. Ah, desculpa, foi o total então, total 9908. É, é o solo. Ah, não, você escuta a senhora. Se o senhor fizer uma CHG, a princípio será autorizado na hora pelo ISC 58. Agora eu já informei para o centro, ela foi fazer uma consulta também, uma análise, e vai me informar dentro de instante se vai ser autorizado ou não. Mas pelo meu entendimento aqui, na relação de notães, Realmente o senhor tem razão, nada, não tem nada que impeça até o dia 26 seguir nesse horário, desde que faça a CHG. Opa, senhor, agradecendo a coordenação, é boa companhia, obrigado. Positivo. O que acontece é que as aeronaves acabam deixando do jeito que está indo pela Upper Whisk 50 por conta da CHG, que às vezes faz a CHG e acaba demorando, não chegando e atrasando um pouco ainda. Antes, a operadora do centro vai me dar resposta se vai autorizar ou não pela Upper Whisk 58, positivo? Afirmativo, senhor. Não foi o total que falou, mas o total concorda e o nosso consumo a mais de Upper Whisk 50 é em torno de 5 mil litros a mais. É por isso que estamos pedindo a DCTV Whisk 58. Agradecemos a coordenação, senhor. Perfeitamente. Só um instante para eu lhe confirmar. Táxi Rio 5972. Solo Salvador, Rio 5972 para o táxi. Guarde para o táxi, Rio. Guardando. Solo aos 41, liberou a direita. Mantém a posição na entrada do Pátio 1. Gente, 571. Azul 4209, autorizado a decolar, 080 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem, azul 409. Rio 5972, autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero. Ciente, Rio 5972. Primeira esquerda, pátio 3. Sua posição é o 03 do pátio 3. Ciente, vai ingressar agora à esquerda aqui, no pátio 3. A posição no pátio 3 é a 3 também, 579. Afirma. Azul 4209, decolou os 42, chame o controle. Chamar o controle, confirma a frequência, senhor. 199 decimal 8. E o 5972 é a torre? Escuta. Azul 4209, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. Conforme a autorização, para o 380, azul 4209. Mensagem de Notães, mas eu estou lhe adiantando aí que o centro deverá mudar sua rota aí para Upper Zulu 14. Para o táxi, Luciana. Luciana, 6224. 99 a bordo, 2 horas, Altero Salvador. Número 2 no táxi, dê passagem ao Rio à sua direita. 99 a bordo, alternativa Salvador. Autonomia? Autonomia de 2 horas e 5 minutos. 2 horas e 5 minutos. Ciente, livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0, Xané 6224. Gente, limitado até o ponto de espera, será o segundo depois do Rio. Afirmo. Gente. Torre Salvador, Rio 5972, turma, ponto espera pronto. Rio 5972, autorizado a alinhar e decolar. Pistão na 0, 080 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem, Rio 5972. Total 9909 para congestionamento. Salvador? Não entendi. É o total, senhor. Total 9908. Está pronto para o pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento. E me informe se o senhor conversou com o DOV da companhia e vai mudar para a Upper Whisk 5. É, afirmativo, senhor. Solicitamos ao dólar da companhia, o mesmo já fez uma CHG para a Polícia 58. Certo. É, aguarde para o pushback, total 9908. Opa, afirmativo, senhor. Estamos mantendo a sua escuta então e pronto para o pushback. Depois decolou os 46, chame o controle em 199.8. Salvador, boa noite, Rio 5972, Nadael. Rio 5972, contato radar na decolagem, prossegui conforme autorizado, submantém o nível 320. Ciente, prossegui conforme autorizado, Rio 5972. Tiado pronto, meia... 224, Oceaner. Oceaner 6224, aguarde para decolagem. Aguardando. Salvador, web 7, depois 3, 7. 119, 8, por gentileza. Objeto 5837, acendo identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Chegada Bonf, desse mantém 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, objeto 5837. 4209, chame Centro Recife no 251, alterna 1 no 3325. Recife 251 no 3325, azul 4209. Ao 9908, o Dove fez essa CHG aqui em Salvador? Parece que fez para o Centro Recife, senhor. Ah, deixa eu verificar só um instante, por favor. Gente, eu já conversei aqui com o centro. Nós coordenamos o seguinte: se eu decolar inicialmente na Aperuísque 50, a mesma autorização que foi paga aí, e em voo, assim que o senhor estiver quase atingindo 280, nivelado aí, isso pede a mudança e ele já está ciente aí que vai lhe autorizar para a Aperuísque 58. Opa, senhor, agradecemos a colaboração, então está tudo excelente. Bom, agora não deixe de ter certeza aí de que foi feita a CHG, porque até o momento eu não estou vendo aqui no sistema. Mas o que ficou combinado com a operadora foi isso, ela vai dar um jeito aí de lhe colocar na Aperuísque 58. Opa, agradecemos a colaboração e eu falei diretamente com o Dove, o mesmo já estava fazendo via fonia, via telefone com o centro. Da 98. 9908. 6224. Oxenia 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, sumiu, mantenha o nível 190. Gente, conforme autorizado, 190, 6224. Total 9908, só para lhe informar que o centro acabou de me informar que recebeu a sua CHG positivo na Aperuísque 58. Já lhe pago uma nova cópia. Positivo, aguardando. Já está autorizado o seu pushback. Total 9908. Mais uma vez, obrigado. Total 9908, houve mudança então na autorização na aerovia, que vai ser a Aperuísque 58, e a saída passa a ser da El Leda e após Leda para o de Sagaz. Total 9908, com a teste. Então, mudança autorizado 58, saída da El Leda, nós estamos voar direto para o Sagaz, para o total 9908. Correto, chame pronto para o táxi. Total. Rio 5972, submantenha o nível 320, chame Centro Recife no 251, alterna no 3325. Confirma a frequência alternada. 1-3325, a secundária, Rio 5972. 251-3325, boa noite. Contando o 908 para o táxi do ponto, atendendo o Gavião 1.3 horas e 30. Tal 9908, livre táxi, ponto de espera, pista 10. Galeão, 3 horas e quanto? 3h30, e pessoas a bordo? 04. 04, gente. Xané 6224, submantenha o nível 190, chame Centro Recife no 2685, alterna 12545. 2825-2545, obrigado, boa noite. Mude para 198 decimal 6. 1 6. 1-9-8-6, total 9908. Boa noite, total 9908, mas pode ser a próxima. Autorizado decolar, 080 graus, 069, total 9908. Ali decola, 908. Sol Salvador, é o TAP em Portugal. Prossiga. Solicite autorização de reboque do pátio 3 ao ping número 190, do pátio de passageiro. Autorizado, autorizado, chame ao término do reboque. Sim. Jet 5837, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste na 04, autorizado LS X-Ray da pistola 0, reporte no localizador. Via chegada, web 7537 autorizado, ILS X-Ray da 10, reporta no localizador, 5837. Tal 9908, decolou 58, chame o controle em 119.8. 119.8 total. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 280. Conforme autorizado, 280, total 9908. O total solicitado, presente pro de Leda. Autorizado Leda, 9908. Autorizado Leda, grato, total. Controle Salvador, WebJet 5837, estabilizado no localizador. WebJet 5837, completo final, chame a torre 1186. Chama a torre 1186, WebJet 5837. Salvador, WebJet 5837, boa noite. Web 5837, check-train. Embaixado e travado. Autorizado pouso, 080 graus, 069, Web 5837. Autorizado 5837. Salvador, valor 3660, informação é alfa. Tá 3660, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém ao nível 050, o ajuste 1094. Sete no 4, prossiga. Prossiga, 027 no 4. Aguarde cópia, previsto mais uns 2 minutos, aguarde coordenação com 027 no 4.